Mas ela quer o sol, a lua, a madrugada. Sai pra rua embriagada, me liga pra eu salvar o bom. Ela quer tudo que é bom. Ela quer ficar numa boa na noitada, mas no fundo solitária, escondida no batom. Baby, vem comigo que tá tudo bom. É tudo que ela quer, ser minha mulher, são bastidores lençóis. Fecha com os mais vagabundos e gasta onda com os playboy. Portal pedindo bom e dá uns rolé de guilão. No final de semana só de patroa no leblon. Ela quer tudo do melhor e tanta sorte na cidade grande. Subir na vida, nunca passar despercebida. Onde ela chega bem recebida, quer meter uma bronca de estilo bandido. Menina mais linda da festa, rega da bebida. Ela é mulher com marra de menina, joga o jogo, leva jeito e quer sair por cima. E mandou me dizer pelo brilho do olhar aqui, a vida que ela leva não vou decifrar tão se. Escolhe a dedo as companhias, maldosa lua no dia, charmosa, corpo perfeito como só Deus esculpia. Ela bate na porta, entre, quer mais de uma razão pra ficar indecente. Ela faz meu estilo independente, eu só quero esse tipo daqui pra frente. O que ela quer é me provocar e não vou facilitar. Tem malandragem de sobra e liberdade para conquistar. Tudo que ela quer zoar nessa onda sem fim. A bola vem pra mim. Tudo que ela quer eu tenho de melhor. E ela quer tudo numa noite só. Mas ela quer o sol, a lua, a madrugada. Sai pra rua embriagada, me liga pra eu salvar o bom. Ela quer tudo que é bom. Uma boa na noitada, mas no fundo solitária, escondida no batom. Baby, vem comigo que tá tudo bom. Eu trago perigo no olhar e ela tá se ligando. Não vou conseguir te enganar. Que jogo que eu jogo é difícil. Joga, então vai acabar se complicando. Aproveita, vem aqui se deita. Gata contagia, você foi eleita. Mulher que intimida e olha na espreita. Ela gosta de me gastar e depois me aceita. Ela é só paixão, me atira no chão. Vem com determinação. Tão difícil ela mudar de opinião. Se amarrou no som. Essa mina se garante, já tira no plano. Tá ligada que eu sou daquelas que para o trânsito. Faz vagabundo, tenta ser romântico. Para o trânsito. Faz vagabundo, tenta ser romântico. Tudo, tu tem tudo. Mas ela quer o sol, a lua, a madrugada. Sai pra rua embriagada.